de uma fraterna de intensa harmonia. Nós estamos acolhendo aqui o nosso irmão e amigo Marcos, representante da UZI, do Lado Espírita Estudo e Meditação. Isso mesmo. Que vai nos falar hoje sobre olhar para dentro. Obrigado. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, eu ia fazer uma brincadeira com vocês, dizendo se vocês passaram bem o Natal, o Ano Novo. Passaram bem? Sim. Aí, como vocês responderam que sim, eu ia falar assim, por que que estão tão macios nesse boa noite? Mas não foi necessário, né? Porque já foi um boa noite caloroso aí. E esse boa noite caloroso, sorrisos, por favor, cadê os sorrisos? Isso, muito bom. Por quê? Primeiro porque me ajuda, né? Com certeza. Quando a gente está aqui na frente e recebe os sorrisos, caramba, metade do trabalho já está sendo feito. E segundo porque doutrina espírita é doutrina de alegria, de felicidade. E por quê? Porque o Espiritismo não nos impõe nada. O Espiritismo simplesmente nos mostra caminhos que temos que seguir para crescermos, para melhorarmos. Eu agradeço a Maria, o Juarez, o pessoal da casa por nos receberem tão bem hoje, e eu e minha esposa Ney, que aqui estamos. Hoje nós estamos aqui pela UZI, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Guarulhos, que tem um trabalho junto a Centros Espíritas de Guarulhos e Mediações, no sentido de colaborar com as casas, trazendo temas, fazendo palestras e outras atividades que muitas vezes acontecem junto da UZI e as casas espíritas, sempre, é claro, respeitando a autonomia dessas casas. E o tema que nós trouxemos para hoje, justamente, tem bastante a ver com o início de ano. Início do ano, lembra que a gente chega no final do ano, que a gente faz aquele monte de promessas, né? O ano que vem eu vou ser um cara mais calmo, o ano que vem eu vou ser uma pessoa melhor, o ano que vem eu vou tratar melhor as pessoas, o ano que vem eu vou trabalhar mais, o ano que vem eu vou me dar bem com aqueles que talvez eu não tenha me dado muito bem, o ano que vem eu vou fazer regime. Bom, esse acho que é o principal, que a maioria de nós faz, né? Não, o ano que vem eu vou começar um regime sério, o ano que vem eu vou parar de fumar. Enfim, são todas essas promessas que nós fazemos para nós. Mas, nessa passagem de ano, nós devemos lembrar sempre que os problemas continuam. Há uma passagem, uma mudança cronológica no tempo, mas nós somos os mesmos. Cabe a nós fazermos a cada dia um ano novo melhor através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, da maneira de sermos. Por isso, o tema olhar para dentro de si vem bem a calhar, porque nos faz pensarmos no que nós podemos fazer para esse ano que se inicia. O que nós podemos fazer no sentido de nos melhorarmos e, consequentemente, ajudarmos a melhorar aqueles que estão juntos de nós. Mas para que nós comecemos a falar sobre olhar dentro de si, vamos falar um pouquinho de nós. Quem somos nós? Bom, nós somos espíritos que vivemos em um mundo de provas e expiações, não é verdade? Muitos de vocês já sabem, aqueles que estudam a doutrina sabem disso, que vivemos em um mundo de provas e expiações. O segundo na escala evolutiva dos mundos, segundo os benfeitores espirituais. O primeiro seriam os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações dos espíritos, do qual a Terra já pertenceu um dia a essa categoria de mundos primitivos. Mundos de provas e expiações, onde, infelizmente, o mal, ele sobrepuja o bem, ele é maior ainda do que o bem. E quando eu digo mal, eu não estou falando apenas desse mal agressivo que nós vemos no dia a dia. Mas o mal que ainda existe dentro de cada um de nós, através dos nossos vícios, através dos nossos defeitos, através do nosso comportamento, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então somos nós, espíritos imperfeitos ainda, que vivemos no mundo de provas e expiações, o segundo, como eu disse, na escala evolutiva dos mundos. Depois nós temos os mundos de regeneração, e a Terra, segundo os instrutores espirituais, já se encontra nesse processo de transformação, em caminho de um mundo de regeneração, ou seja, mundos em que os espíritos dão uma descansadinha, né? Toma um refresco, digamos assim, geladinho ali, das suas provas, das suas dificuldades vividas no mundo de provas e expiações, para depois então partirmos para o quarto na categoria dos mundos, que seriam os mundos felizes, onde o mal existe, mas ainda existe, mas em muito pequena escala, e não mais esse mal contundente que nós vemos hoje. E finalmente os mundos celestes e mundos divinos, que são aqueles em que o mal não acontece, já não existe mais de maneira nenhuma. Mas nós somos espíritos do quê? De provas e expiações. Porque vivemos no mundo de provas e expiações, portanto, somos espíritos ainda imperfeitos, em busca dessa perfeição, desse nosso crescimento espiritual, corrigindo os nossos defeitos, vencendo muitas vezes os nossos defeitos, procurando o nosso crescimento através disso, de encontrar os nossos defeitos, olharmos para dentro de nós, como diz o tema, encontrarmos os nossos defeitos, vencê-los, corrigi-los e até mesmo vencê-los. E muitos são esses vícios, esses defeitos que nós ainda temos. Nossa, a gente podia escrever um monte aqui, ficar um tempão falando sobre eles. Mas como o tempo não é tão grande assim, a gente enumerou, talvez, não sei, alguns dos principais defeitos que nós temos, que é o egoísmo. Quantas vezes nós somos egoístas com aquelas coisas que são nossas, que nós julgamos que são nossas e que não queremos dividir com ninguém, até conhecimento. Muitas vezes temos o conhecimento e não queremos dividir com as pessoas, achamos que só nós somos detentores ou devemos ser detentores desse conhecimento. A avareza, né, está muito ligado ao egoísmo e à avareza, que é só queremos ter as coisas para nós e não dividir com as outras pessoas. O rancor, como nós ainda guardamos rancor, né, infelizmente, principalmente quando alguém faz alguma coisa para nós, alguma coisa que nos fere, alguma coisa que nos machuca, nós guardamos muito rancor, e às vezes são coisas tão pequenininhas. E nós criamos toda aquela celeuma, damos uma dimensão tão grande, né? Uma potencialidade tão grande, uma coisa tão pequenininha, não é? E guardamos aquele rancor, somos tão rancorosos, às vezes, por nada. Mau humor, e aí eu falei que no início aqui, doutrina espírita é doutrina de alegria, de felicidade, para estarmos sorrindo. E é de felicidade mesmo, que a partir do momento que nós passamos a nos conhecermos e conhecemos as nossas possibilidades, nós começamos a nos tornarmos mais felizes, mais alegres. E aí, ó, show mau humor. Nós não podemos ficar com mau humor o tempo todo no nosso dia a dia. E olha que o nosso dia a dia, muitas vezes, leva a isso por causa das nossas dificuldades. E é claro que nós as temos, muitas dificuldades. Senão a gente não estava no mundo de provas e expiações. Mas a gente deve ter o conhecimento de que tudo é passageiro. E por conta disso, levarmos a nossa vida com um pouco mais de felicidade e de alegria. Os nossos julgamentos, somos extremamente severos quando cabe julgar o outro. Não julgar a nós, claro. Eu não quero que ninguém me julgue. Mas eu adoro julgar os outros. E são julgamentos muito excessivos. E os nossos preconceitos, somos preconceituosos demais. Aliás, somos preconceituosos com aquilo que não nos agrada, né? Que vai diferente da gente. É o preconceito religioso, é o preconceito social, é o preconceito sexual, é o preconceito profissional. Enfim, uma série de preconceitos ou de pré-conceitos, como alguns dizem, que nós vamos criando no nosso dia a dia, são os nossos defeitos. A arrogância, a prepotência, somos muito arrogantes às vezes e muito prepotentes, principalmente quando estamos junto a alguém socioculturalmente, financeiramente inferior a nós. E aí nós às vezes agimos com arrogância, com prepotência. Mas vamos lembrar que a gente assim, a gente não tem tudo isso de uma vez no nosso dia ali naquele momento, né? Porque se a gente tiver tudo isso naquele mesmo momento ali, pelo amor de Deus, a coisa está feia. Aí não temos nem condições de ficar sorrindo muito, não. Mas nós temos picos no nosso dia a dia. Nós já alternamos, graças a Deus, bons e maus momentos no nosso dia a dia. Fazemos coisas boas, nos sentimos felizes quando fazemos essas coisas boas. Já repararam quando às vezes você faz uma coisa boa para alguém que você mesmo se sente feliz? Você fica pensando naquele, caramba, eu fiz um negócio legal, fiz uma coisa bacana, eu ajudei alguém. E você sente isso, você se sente feliz por causa disso. Então nós fazemos isso. Mas existe momento do nosso dia a dia que a gente também dá aquelas nossas escorregadas, aquelas nossas mancadinhas. E também a gente se entristece com isso, porque a nossa consciência já nos cobra mais. E por que ela nos cobra mais? Porque nós temos um maior conhecimento. Se temos mais conhecimento, mais a nossa consciência vai mostrando aonde nós estamos errando e onde nós estamos acertando também. E finalmente o orgulho. E aí eu faço também uma pausa para falar do orgulho, que eu coloquei ali, olha, amor próprio exagerado. Por quê? Os benfeitores espirituais dizem que nós ainda temos um vocabulário muito pobre para designarmos algumas coisas. E fica difícil da gente chegar aqui na frente e dizer, o orgulho é um defeito. E muitas vezes a gente fala assim, eu tenho orgulho dos meus filhos, eu tenho orgulho porque o meu filho formou-se, estudou, formou-se. Eu sinto orgulho porque meu filho trabalha num lugar muito bom, conseguiu alguma coisa. Eu sinto orgulho por um trabalho que eu faço. Ora, esse orgulho é um orgulho benéfico, porque era a mesma coisa que nós disséssemos, eu me sinto feliz por isso. Mas o nosso vocabulário ainda é muito pobre mesmo, e dizemos que sentimos orgulho. Agora, o que não pode haver é o amor próprio exagerado. Ou seja, eu tenho orgulho porque o meu filho conseguiu estudar e formou-se em engenharia. Mas eu também não posso achar que ele é a última bolacha do pacote, não. Que ele é o supra-sumo de todas as coisas. Que ele é o melhor de tudo que existe no mundo. Que ele não erra. E que se alguém vier falar dele, é a pessoa que está errada, não ele. Aí já é amor próprio exagerado. Amor próprio pelo filho e amor próprio por nós mesmos. Nós sabemos das nossas capacidades, por exemplo, no nosso serviço. Nós sabemos da nossa capacidade. E nos sentimos felizes ou orgulhosos quando fazemos uma coisa boa no serviço, que o chefe até elogia a gente. Mas também não podemos ter esse amor próprio exagerado e acharmos que só nós sabemos fazer. Só nós somos os melhores no nosso serviço ou em qualquer atividade da nossa vida social, familiar, enfim, da onde nós estivermos. E aí eu pergunto para vocês, nós conseguimos ver todos esses defeitos que nós passamos aqui? Nós conseguimos ver esses defeitos claramente? A palavra está com vocês. Nós conseguimos ver esses defeitos aqui, ó? Egoísmo, mau humor, julgamentos, preconceitos, conseguimos? Não. Não? Eu vou discordar de vocês. Vocês vão me permitir, mas eu vou descontar de vocês. Porque eu acho que a gente consegue ver todos esses defeitos, sim, no outro. É, no outro. Eu acho que no outro a gente vê claramente esses defeitos. Eu, pelo menos, consigo ver tudo isso e muito mais. A minha lista é grande, não é pequenininha assim, não. Minha lista é maior. Eu conheço ver aqueles defeitos e muitos outros em vocês. Mas em mim a coisa já muda um pouco de figura. Eu já não consigo ver tanto assim defeitos em mim. Aí a gente cai naquele lugar que a gente estava falando, aquele lugar comum. Nós temos que olhar para nós. Mais para nós do que para os outros. Olharmos para dentro de nós e nos conhecermos. E aí sim nos identificarmos. Olhar para dentro de nós não é a gente fazer que nem o gatinho que olhou ali no espelho e viu um leãozão, né? Eu sou um leão, bonito, forte, o rei da floresta. Não é a gente se olhar no espelho e achar, eu sou tal, eu sou o cara, sou o bambambam. É o que a gente faz normalmente. Não. Olhar para dentro de nós é sabermos, aceitarmos que somos imperfeitos. Isso é muito importante. É conhecermos isso é sabermos que nós somos espíritos ainda muito imperfeitos. Por isso que a gente começou lá atrás falando que somos espíritos do mundo de provas e expiações. Portanto, somos, a não ser que algum de nós aqui seja um missionário, um espírito que veio em missão, mas todos nós, ou quase todos, somos espíritos de provas e expiações ainda. Portanto, somos espíritos imperfeitos. Se somos imperfeitos, erramos muito. E se erramos muito, é porque somos muito vulneráveis ainda. Vulneráveis a quem? Eu sou vulnerável a quem? Ao Juarez? A Maria? Não, eu sou vulnerável a mim mesmo, ao meu interior, à minha imperfeição, aos meus erros. É aí que eu ainda sou muito vulnerável. Mas conhecer os nossos defeitos, aceitarmos que somos imperfeitos, que erramos e que somos vulneráveis, não é nos conformarmos com isso e cairmos no conformismo, não. É trabalharmos para corrigir isso. Ou seja, mapear, fazer um mapa de todos os nossos defeitos, olharmos para dentro de nós e conseguirmos enxergar os nossos defeitos. E isso é um processo muito difícil para a gente, porque a gente tem a péssima mania de atenuar os nossos defeitos e de olharmos para dentro de nós e falar assim, não, mas eu só tenho esse... aquele nem é defeito, aquele outro então, não, aquilo lá também não é defeito, não, imagina. É difícil a gente às vezes conseguir entender e ver realmente os nossos defeitos. E muitas vezes os vemos, identificamos e passa batido. Ah, tá bom, esse é meu defeito, tá, beleza, e aí? Mas a ideia é mapear esses defeitos, identificá-los e começarmos a corrigirmos esses defeitos. Trabalharmos corrigindo esses defeitos. Certa vez, Paulo de Tarso, na segunda carta que ele escreveu aos coríntios, e notem vocês que Paulo nunca escreveu aos palmeirenses, aos são paulinos, santistas, nunca. E isso é muito importante, porque ele escreveu aos coríntios. Talvez que ele acho que percebeu que quem precisava mais eram os coríntios, pode ser isso, né? E eu já li as cartas dele, porque como todo bom corintiano, então eu falei, deve ser para mim essa carta. Aí fui ler as cartas que ele escreveu para mim e para a nação corintiana. Mas Paulo certa vez escreveu aos coríntios o seguinte: quando sou fraco, então é que eu sou forte. O que que quis dizer Paulo aqui? Quando eu percebo a minha fraqueza, quando eu vejo que realmente eu sou fraco, que eu sou um espírito cheio ainda de erros, cheio de defeitos, aí eu estou sendo forte. Porque eu estou me conhecendo. E estou percebendo os meus erros. Não estou sendo aquele orgulhoso do amor próprio de achar que eu não tenho defeitos. E muitas vezes nós dizemos isso, já repararam quantas vezes nós dizemos... Ah, mas quem não erra? Todos nós temos defeitos. Tá, e ponto final, né? Mas quais são esses defeitos? Cai de novo naquele negócio da gente apontar o defeito dos outros. Dos outros sempre a gente sabe bem. Os nossos sempre é mais difícil. Mas nós temos que conhecer esses nossos defeitos. Identificá-los. E a partir daí nós estamos sendo fortes. Forte por quê? Porque vamos começar a trabalhar. A trabalhar no sentido de atenuar, de melhorar esses defeitos. Nós somos falíveis ainda, falhamos bastante na condição que temos, mas temos um potencial transformador enorme. Talvez a gente ainda esteja aqui nesse meio termo, talvez não mais no casulo, da borboleta, da lagarta, talvez aqui já nesse meio termo, olha, nos livrando daquela capa, daquela casca, de tantos vícios, de tantos defeitos, até que um dia alçaremos voos maiores que nos transformaremos nessa borboleta, já a transformação da lagarta na borboleta, livre do seu casulo, pronto para voar. Mas com calma, Vocês já viram aquela historinha de que um dia alguém pegou um casulo, viu uma borboletinha querendo sair de lá e foi lá e abriu o casulo para ela e ela nasceu, ela saiu, não nasceu, mas ela saiu dali toda mirradinha e não conseguiu alçar voo, porque tudo tem seu tempo certo de acontecer. As coisas não podem ser da noite para o dia. Não adianta que nós não vamos dormir uns capetinhas hoje e acordarmos uns anjinhos amanhã de manhã. Até porque se isso acontecer com alguém, duvide, desconfie. Desconfie, porque esse processo de crescimento, de aprendizado, de melhora, é um processo que acontece aos poucos. Onde nós vamos errar e acertar. Errar e acertar, e por aí vai até que um dia nós mais acertaremos do que errar neles. Vocês querem falar alguma coisa? Vai me mandar embora, hein? Não? Que gente quietinha, né, Maria? É assim? É? Acostumada na chibata, assim? Não. Oi? Ah, estilo mineiro aqui? Todo mundo estilinho mineiro, quietinho, né? Trabalho em silêncio. Você é mineira? Não. Não é, né? Mas é estilo mineiro aqui. Muito bom. Então tá bom, então vamos continuar. Vamos voltar. Pois é, nós temos então todo esse potencial transformador. Nós temos esse potencial, nós somos filhos de Deus. Nós fomos criados por uma força, a maior força divina que existe. A única força divina que criou tudo. Nós somos criados por Deus. Então nós temos todo esse potencial dentro de nós. Quando cada um de nós foi criado, foi já criado com esse potencial de crescimento rumo à perfeição. Para cada vez mais nos aproximarmos do Pai. Para cada vez mais subirmos a nossa escalada evolutiva. Mas não sozinhos, como muitas vezes achamos, e nos isolamos, achando que podemos crescer sozinhos. Não, nós não vamos crescer sozinhos. Não adianta a gente pegar o livro dos Espíritos, maravilhoso, devorá-lo sozinhos. Não adianta o Evangelho apenas sozinho. O que eu digo sozinho é muito importante quando nós estamos, por exemplo, com as nossas dificuldades. Dá licença, Maria. E nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, abrimos em qualquer lugar, e qualquer lugar que nós abrimos, nós vamos ver um lenitivo, um calmante para as nossas dores. Qualquer lugar que nós o abrimos. E muitas vezes abrimos onde a espiritualidade percebe que é lá que você está precisando, que nós estamos precisando. Mas não adianta apenas sozinho. O estudo da doutrina é extremamente importante, mas para que nós cresçamos, para que nós nos transformemos, para que nós vençamos os nossos erros, os nossos defeitos, não dá para fazermos isso apenas sozinho. Se desse, nós não estávamos aqui hoje. Mas nós temos que fazer isso com a nossa família. Na nossa família nós aprendemos a entender, dividir, aceitar, perdoar e principalmente... Oi? Amar. Amar, justamente. É na nossa família que nós vamos aprendendo tudo isso, vivendo juntos, numa comunidade ali como é a nossa família, com os nossos amigos, os parceiros, como somos amigos aqui, ou aqueles amigos mais grudadinhos, mais seletos, mais juntos ali, que estão sempre junto com a gente nas horas boas, nas horas difíceis. Aliás, dizem que a amiga é que nem... é que nem parafuso, né? Você só conhece quando você aperta mesmo, se ele é bom ou não. É quando, na hora do aperto, que você vai conhecer se o amigo é bom mesmo. Que nem parafuso, quando você apertou já era, ele espana, né? Então, eu tenho um pessoal que costuma dizer isso. Então, com os nossos amigos também, com os nossos benfeitores espirituais, nossos protetores, amigos espirituais, muitas vezes, aqueles que já nos precederam no retorno à pátria espiritual. Familiares, amigos, que já se encontram em condições de nos auxiliarem, de nos ajudarem. O Mestre Jesus, esse é o amigão de todas as horas, esse é parceiro. Esse é parafuso bom, pode apertar que esse não espana não. Esse é parafuso bom. sempre junto da gente, todos os momentos, por mais difíceis que sejam da nossa vida, Jesus sempre está e deve estar presente na nossa vida. Só que nós temos que trazê-lo para a nossa vida. Nós não podemos aprisionar Jesus dentro, por exemplo, do centro espírita. Eu costumo dizer que muitas vezes nós aprisionamos o mestre dentro dos templos religiosos. Não, nós cultuamos ele no templo religioso, mas devemos levar Jesus para fora, para nossas vidas, para o nosso dia a dia, na família, na comunidade, no nosso trabalho, na rua, sei lá, aonde nós estivermos. Isso é levarmos e termos Jesus na nossa vida. E finalmente, Deus, né? Sempre presente em nossas vidas, porque é o nosso Pai Divino, é o nosso Pai Maior que nos criou e que não quer que nenhuma de suas ovelhas, que somos nós, se perca, mas que todos nós voltemos para o rebanho dele, o rebanho de Deus. Olha aí, gente, olha quanta ajuda, né? Olha quanta ajuda nós temos: família, amigos, benfeitores espirituais, o Mestre Jesus e o Pai. Bastante ajuda, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, não dá para nós vivermos sozinhos. Nós temos que dividir tudo isso com Deus, com Jesus, com nossos benfeitores espirituais, com nossos amigos, com a nossa família. Nós temos que dividir isso e buscar essa ajuda para que cresçamos, para que identifiquemos em nós os nossos defeitos e cresçamos juntos uns com os outros. Não adianta querer, porque sozinho não vai crescer. Nós fazemos parte do nosso planeta Terra. Somos uma comunidade do nosso planeta Terra. O nosso planeta Terra se transformará à medida que cada um de nós for o quê? For se transformando. Então precisamos fazer a nossa parte. E aí já começa a ter que sair do nosso comodismo. Porque a gente se acomoda demais. A gente tem que sair daquele comodismo do nosso sofá. Para que a gente corrija os nossos defeitos, para que a gente cresça, melhore moralmente, eticamente, espiritualmente, nós temos que fazer a nossa parte e sairmos desse comodismo. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Legal, nós já saímos do comodismo. A gente podia estar em casa assistindo uma televisão? Podia. Mas estamos aqui, todos nós hoje, conversando sobre algumas coisas legais, conversando sobre o que nós podemos fazer para todos nós nos melhorarmos. Sacudirmos a poeira do passado nosso de equívocos. É, sacudir mesmo. E vencer a maior de todas as batalhas. Qual é a maior de todas as batalhas? Contra nós mesmos. Essa é a maior de todas. Não é contra o outro. Essa não é a maior das batalhas. A maior das batalhas é contra nós mesmos. Quando nós vamos nos identificarmos e corrigirmos os nossos defeitos. Questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aliás, atribuída essa frase a Sócrates. Na realidade, essa frase ainda é muito mais antiga de Sócrates, é que ele usou com todos os seus discípulos também. Conhece-te a ti mesmo. Qual que é o tema da nossa palestra de hoje? Olhar para dentro de si. Olhar para dentro de si, o que é? Conhecermos-nos a nós mesmos. Aprender a conhecer-se. É isso daí. O Espiritismo nos ajuda, porque nos leva a essa interiorização de nos conhecermos. E consequentemente, nos leva a reflexões, ao nosso autoconhecimento e à superação dos nossos conflitos. O trabalho mais difícil é o trabalho sobre si mesmo. Esse é o trabalho mais difícil que existe, é sobre nós mesmos. É trabalharmos para crescermos e melhorarmos. Quando a gente fala em reforma íntima, é como fazer uma faxina dentro dessa casa íntima que somos nós. É limpar toda a sujeira que ainda existe dentro de nós. E não adianta colocar sujeira embaixo do tapete, não, gente. Ah, não adianta, porque alguém vai levantar esse tapete uma hora e vai ver essa sujeira, não tem jeito. Vocês já viram em casa quando a gente joga uma sujeirinha ali para baixo do tapete? Aí de repente me chega a visita lá, a criança da visita sai correndo, tropeça no tapete, o tapete vira, parece que tem um monte de sujeira embaixo do tapete. Que vergonha que a gente passa, né? Pois é, na vida da gente é a mesma coisa. Não adianta a gente fazer uma faxina interior, ou seja, essa reforma íntima, e tentar jogar para baixo do tapete, não. Porque nós não vamos conseguir isso de maneira nenhuma. Kardec disse certa vez: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Dá uma olhada que interessante, olha, esforços. Então vocês conhecem o verdadeiro espírita que somos nós pelo esforço que nós fazemos para melhorarmos. Esforço. E que interessante que faz para domar. Veja que não é extirpar, não é acabar que ele fala, mas para domar as nossas más inclinações. Por quê? Porque a fera, quando nós conseguimos domar, a fera ela continua ali. A gente não matou o leão continua ali, nós o domamos, para que ele seja domesticado, para que ele fique mais tranquilo. E as nossas más inclinações é difícil ainda, porque somos espíritos imperfeitos, no mundo de provas e expiações, lê do engano nosso achar que nós podemos acabar com os nossos defeitos, extingui-los. Não. À medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos domando esses nossos defeitos. E eles, infelizmente, muitas vezes ainda estão ali. Porque basta uma coisinha de nada acontecer e eles vêm à tona. Não é? Então nós não conseguimos. Ora, eu consegui vencer o meu vício da raiva. Olha que beleza. Hoje eu sou um cara tranquilo, sou um cara calmo, sossegadinho. Aí o cara me dá uma fechada no trânsito. E o trânsito é uma beleza, e aquele amor começa a subir de dentro de mim, eu já vou abrindo o vidro, né? E aquele amor vai subir, eu jogo todo aquele amor para ele, né? Para o infeliz que me deu uma fechada, às vezes até sem querer. E aí, eu falava que eu tinha já acabado com a raiva? Não, ela está lá. O que precisa é nós aprendermos a domar esses nossos vícios. E na hora que a gente sentia vontade de colocar essa raiva, por exemplo, espera lá, não é mais assim. Eu hoje tenho que pensar 10 vezes, 20, 100 vezes melhor nas coisas que eu tenho que fazer. Ferramentas para essa nossa interiorização, para olharmos para dentro de nós, nós temos muitas. Talvez as principais sejam a reencarnação, que é a possibilidade que temos de irmos e virmos melhorando, crescendo, lapidando o nosso espírito. O espiritismo, que é realmente uma nova era para a humanidade, ou seja, o espiritismo que nos ensina quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que aqui estamos. E sabemos plantar. Essa é uma das grandes ferramentas também. Toda a nossa vida aqui, cada encarnação é uma plantação, é uma semeadura. Quanto mais nós soubermos o que semearmos, mais frutos saborosos nós colheremos no futuro. Então talvez essas sejam as três principais ferramentas que nós tenhamos, além de outras, é claro, para que nós cresçamos, para que nós melhoremos. E o Espiritismo, ele é uma doutrina de comportamento. Nós temos que entender isso, ele é uma doutrina comportamental, aonde nós identificamos os nossos erros e começamos a nos transformarmos desse homem velho que a gente está vendo aqui, cheio de vícios, para um homem novo, cheio de virtudes. Não mais cheio de vícios, mas agora cheio de virtudes. E isso acontece de dentro para fora, não de fora para dentro. A doutrina espírita, os livros espíritas, benfeitores espirituais, quanta ajuda nós temos, nós sabemos disso, mas isso tudo vem de fora para dentro. E o que é necessário? Que nós queiramos nos transformarmos. E quando nós queremos, nós começamos a nos transformarmos efetivamente. Mas isso vai acontecer de dentro para fora. A ajuda que vem externa é ótima, excelente. Como nós já falamos, nós precisamos. O que nós recebemos aqui nesta casa hoje é uma ajuda externa que está vindo de fora para dentro de nós. Mas se a gente não quiser mudar, a gente vai sair daqui e vai continuar fazendo tudo errado de novo. Da mesma maneira. Precisa que a gente queira mudar e faça essa transformação de dentro para fora. Uma transformação lenta, mas constante. Não pode ser lenta, lenta, lenta, e só lenta, e só lenta, e só lenta, e só lenta, e nada. Ela tem que ser lenta, ela é lenta, mas tem que ser constante. É um exercício diário, gente. Não dá pra... Olha, é que nem regime. Regime começa na segunda, termina na sexta, normalmente, né? Vocês viram que já é a segunda vez que eu falo de regime hoje, né? Imagine como eu já não devo ter feito. Pois é. Todo regime começa na segunda, acaba na sexta. E não pense que é a sexta-noite que ele acaba, não, né? Já na sexta ou meio-dia ali, ele já está acabando. Aí vai sexta, o resto do dia, sábado, domingo, comendo, na segunda começa tudo de novo. Pois é. Não dá pra gente fazer essa transformação nossa só no final de semana, não. Isso é um exercício diário, constante, nas nossas vidas de transformação. Não dá mais para a gente dizer, ah, mas eu sou assim mesmo, ah, não tem jeito, eu sou assim, o que eu posso fazer? E aí a gente fica que nem o Homer Simpson aqui, vocês gostaram, né, de ver o Homer? O Homer é assim, olha lá, ele fica sentadão, tranquilão, ah, não quer nem saber, deixa a vida passar do jeito que der. Ele está preocupado, o Homer, quem já assistiu sabe, ele está preocupado em mudar alguma coisa, o Homer, a ele? De maneira nenhuma, cada hora ele erra mais ainda. Então não dá pra gente dizer, ah, não dá, não, eu sou assim mesmo, né? O que eu vou fazer? Ah, tocando a vida assim, não. O que é isso, gente? Nós já estamos em outro estágio, nós já estamos melhorando. Os nossos instintos primitivos, eles foram muito úteis no início da nossa evolução. No início ainda quando estávamos nas primeiras encarnações do nosso planeta ainda primitivo. Hoje nós precisamos são de emoções edificantes. De emoções nós precisamos, não mais de instinto. Nós precisamos principalmente de emoções. E essas emoções vão desde a fraternidade, a amizade, estarmos juntos, reunidos por um bem comum, que é quando nós nos unimos para fazermos o bem, em caridade principalmente, e finalmente o amor. Essas são emoções que nós temos cada vez mais de trabalharmos dentro de nós. E para isso, nós precisamos de uma luz a nos guiar. E quem é ou o que é essa luz? Fala, gente, quem é essa luz? Jesus. Justamente, essa é a luz. Esse é Jesus. Essa é a luz. Essa é a bússola. Esse é o farol que vai nos guiar na nossa caminhada. Porque se nós não tivermos Jesus em nossos corações, se nós não trazermos Jesus para a nossa vida, nós vamos caminhar no escuro. Nós vamos caminhar sozinhos. Não tem sentido. Oi? Não tem sentido. Não tem sentido, é verdade. Ele é o grande mestre, o espírito de maior envergadura espiritual que nós conhecemos na Terra, que Deus mandou para nós. Ele é o governador planetário do nosso planeta. Quando o nosso planeta estava sendo criado há cerca de 4 bilhões e meio de anos, ele já era o governador planetário desse nosso planeta. Ele já estava trabalhando para a criação do nosso mundo. E ele mesmo encarnou aqui como homem para nos ajudar. E tantas vezes enviou seus benfeitores espirituais para nos ajudar. Então, o tema de hoje, olhar para dentro de si, é extremamente importante, principalmente agora no início do ano. Para que olhemos realmente para nós, identifiquemos os nossos vícios, identifiquemos as nossas dificuldades, os nossos erros e trabalhemos para corrigi-los. Trabalhemos para sermos pessoas melhores. Trabalhemos para sermos pessoas ética e moralmente comprometidas com o bem, com o nosso crescimento e com o crescimento da nossa sociedade. Mas tudo isso sempre com Jesus em nossos corações. Tá bom? Obrigado, muita paz a todos.